você estiver gostando de alguém e não souber se expressar com palavras, manda essa música pra ela aí. Tudo mudou quando eu te vi. Algo que eu nunca senti. Acho que é amor. Nunca sonhei te encontrar. Mas você chegou tão de repente. Me fez mudar completamente. Até no jeito de viver. Nunca tive maturidade pra entender o que é amor. Me envolvi sem sentimento. Aí você chegou, me deixou completamente fraco, com o coração acelerado. E se seu sorriso me encantou, o meu escuro você clareou. De sim pra o meu coração, eu quero viver com você. Corresponder esse sentimento, eu preciso de você. Responda essa declaração, eu quero ser o seu amor. Eu quero te fazer feliz, Deus já nos abençoou. Mente fraca, com o coração acelerado. Esse seu sorriso me encantou, o meu escuro você clareou. Eu quero viver com você. Corresponder esse sentimento, eu preciso de você. Eu quero ser